vista, mas bebe escondido. Não bebe na vista, mas bebe escondido. Lá na vinda, lá na vendinha, lá na vinda, lá na vendinha, é lá mesmo é que tem da boa pinguinha, é lá mesmo é que tem da boa pinguinha. Toda viúva que tem presunção, toda viúva que tem presunção, debaixo da cama tem seu garrafão. Debaixo da cama tem seu garrafão. Lá na venda, lá na vendinha, lá na venda, lá na vendinha, é lá mesmo é que tem da boa pinguinha, é lá mesmo é que tem da boa pinguinha. Toda moça do Rio de Janeiro, toda moça do Rio de Janeiro, tem sua cachaça dentro do banheiro, tem sua cachaça dentro do banheiro. Arrisca tomar um golinho da boa, arrisca tomar um golinho da boa. Lá na venda, lá na vendinha, lá na venda, lá na vendinha, é lá mesmo é que tem da boa pinguinha, é lá mesmo é que tem da boa pinguinha, é lá mesmo é que tem.